Mike, obrigada. Guarde copy, eu esqueci Golf Oscar. Mike, Oscar, Golf, na escuta. Senta na chegada de pitch, é o LG-67, te dois dedos. O Gol 925, Capão Rio Santos, autoriza voar Salvador 361. O Guarulhos. Então 3217, táxi via Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 6, o Ajustino 012, bom voo. Afirmativo, Índia Alfa, quando na Golf, 126 com a torre, 1012 agora. TAM 3217. Alfa Tango Tango, copia. Alfa Tango Tango, autorizado Sierra Delta Lima Oscar, 040 nível. Só confirmando decola da 17 com curva direita na saída Gole, Eval após direto. Transponder 5510, controle 119, decimal 35. É 3. Controle OTAN 3567, atingindo Serra Vitor 363. Gente, o Golo 95 autorizado na prova do Serra Vitor 363, desce para 3500 pés. Para 3500, baixando o 1925. Altímetro no 012. Gente. Controle Salvador, Guardião 01. 3567, reduza para a velocidade de aproximação. Complete final das naves, chame torre, 98, decimal 6. Chama torre, 1026, tá 3567, boa. Copia. Copia. Voo no 755, autorizado com fins, 360 nível, é o Peruísque 58. Decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva esquerda na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5517, controle 119, decimal 35. Zero na escuta. Indicada. 250. Meu pé da passou para esquerda. Na Gole, transição Gonza. 5517, 11935, controle pro Gol no 755. Gol no 755, só confirme o transponder, o controle. 5517, 11935. Correto, chame pronto para puxa acionamento. Gol no 755. Chamada. 101. 7, Guardião. Controle Salvador, tá 3835. Restrito 35, contato radar na decolagem. Suba restrito para o nível 070. Restrito 070, tá 3835. Desfio da saída Gole e transição Gonza, tá 3835. Confirme? Saída Gole e transição Gonza. Gole Gonza, 3835. Objeto 6730, reduza para 2209. Vai pro 6720? Afirmo, reduza para 2209. Reduza para 220, objeto 6720. Tangendo 80, 35488, visual. Sente, mantenha nível 080, 35488. Geral 80, 080, 5488. Paulo, teria condições de informar para o passareiro qual seria a saída prevista? Passareiro 2231 no Gol e Vatap. Obrigado. Corredor Veracruz, o Juliette Serratango. Gente, Serratango, reporte ingressando, corredor Interlagos. IP 5488 tem condições de voar na proa 360? 360 tem, sim. A gente voa na proa 360, IP 5488. 360, 5488. Firmando, é 360 a proa. Firma, 360. Para o centro, ele disse que não tem o plano no sistema. Aguarde. 3835, suba para nível 360. Subindo ao 360, C3835. C01 autorizado a subir para nível autorizado no 1500 pés. Gente, é o Guardião retornando para Salvador, afastado agora, 9 milhas. Gente, Guardião 01, mantém-se em condições visuais, vai mantendo o meu pés? É, Guardião vai para 500 pés, aproximando o setor nordeste do campo. A gente vai prosseguir para a pouso em Salvador? Afirma, pouso. Isso, gente, reposta ingressando no corredor Interlagos. O guardião 510 pode aproximar pelo setor nordeste? Ciclo 488, desça para 2500 pés na proa de Paripe, ajuste de altímetro no 012. Descendo para 2500 na proa de Paripe, 35488. Pelo 925, desce para 2500 pés na proa do Serra Vida 363, reposta na final da R9, altímetro no 012. Cortará o final, o gol o no 925. Jet 6720, desce para nível 040. 040, Jet 6720. Pelo 395, desce para nível 050. 050, 095. Serra Tango, reposte visual com aeródromo na proa da rotatória. Força aérea 2283. Dois, dois, oito, três, perdeu contato com o controle de Ilhéus. Oscar Golf, autorizado Sierra Delta Charlie Oscar, 280 nível, Upper Whisky 58. Decola da 17 com curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5426, controle 119, decimal 35. Oscar Golf, só confirma estacionamento. Ciclo 488, informa o tráfego na posição de 12 horas, está a 9 milhas, mesmo rumo, mantendo o no 1500 pés, é um aeronave de pequeno porte, tipo 5488. 488, tem tráfego no 1500. Passou 363, o gol 925. Tipo 5488, reduz a velocidade. Reduzindo, 5488. No 95, complete final das naves, chama o teu Rio Nono 8, decimal 6. 186, 900. Viaje 6720, informe de cada. 2,10. Reduza para 1,809, já é Viaje 6720. Reduzindo para 1,80, Viaje 6720. Contou o Guardião, radial 049, afastado 4 milhas, já visual com o campo. Chama o teu Rio Nono 8, decimal 6, Guardião 01. 386, Guardião. Patrulha de Salvador de José de Serra Tango. José de Serra Tango, torre no 8, decimal 6. Já tá. Tango, Tango, contato radar da decolagem. Suba para nível 040, perfil da saída Golem. 040 na Gole, Alfa Tango Tango. Ciclo 488, informa o tráfego fazendo a espera na rotatória. O no 1500 pés, informa que deverá fazer espera na rotatória em 2500 pés. Na espera em 2500 pés, tem o tráfego a ver, 5488. vou pela esquerda, triple 5488. 5488. Atingiu 40, objeto 6720. Objeto 6720, desça para 2000 pés, altímetro no 012, reporte na final do VOR-DMA. E2000 vai reportar na final do VOR-DMA, 6720. 2283, reporte da esquerda. A gente está 3835, chame centro 133 decimal 25, alterna 128 decimal 8. 3325 28, 3835. Viaje 6720, reduza para velocidade de aproximação. Vai reduzir 6720. 395, desça para 3000 pés, altímetro no 012, indicada. Senhora 2281, prossiga. Atingiu uma centena, solicito prosseguir na descida. Senhora 2281, desça para nível 050. 2281, não recebeu. E está firmando, solicito para o Tajona. Sente autorizado, Jona, desça para nível 050, força aérea 2281. 81 para 50, já está a 4 milhas de Jona, confirme procedimento após. Autorizado, chegada Kari, desça para nível 050, força aérea 2281. Chegada Kari, descendo para o 050, 2281. Salvador, Gol número 2, informação Romeu. Biest 6720, complete final do procedimento VORDMS, chame torre no 8 decimal mês. 2286720. Trole 2283 de descida. 2283, desça para nível 060, acione identifico. Informa o tráfego na posição de 12 horas, mesmo rumo 7 milhas, passando nível 100 para o nível 050. Gente, para 8 milhas de Jona, autorizado nível 060 na chegada Cari. Salvador, Gol número 2. Gol número 2, acione identificação. Autorizado chegada Cari, desça para nível 040. Descida para o 40, Gol número 2. Professor, ligou 1785, decolou na sua escuta. Colagem, mantenha pro até o nível 040. Após autorizado, sai da Gol, Leval, direto, Blaze. 4.000 pés, direto, Blaze, Gol 1785. Informo que deverá manter pro até o nível 040. Após autorizado, perfil da saída, Gol. Ah, Gol no 785. Já atingiu 4.000 pés, curvando à esquerda, na boa de Gol, Gol 1785. O 5488 pode prosseguir? Triple 5488, desce para 1.500 pés, complete curva, chame torre no 8 decimal 6. No 8, 6, boa tarde. Atingi 050, no 395. Gol no 395, foi autorizado a descer para 3.000 pés, altímetro no 012. Ok, 1012, 3.000, 395. Autorizado a descer para 2.000 pés, reporte na final do VORDME, gol no 395. Pode fazer o GPS, 395? Sim, autorizado, 2.500 pés na proa do Servito 362, gol no 395. 95. 925. A intenção do gol número 2 também é o R9. Tente gol número 2, foi na pro do Servito 362. Servito 362, gol número 2. Aguarde. Número 2733, prossiga. Só para confirmar se 3155, você quer que ponha alguma posição especial aqui para livrar 2 ou 3 ou tá tranquilo no pushback? Tá 3155, tá tranquilo no pushback. Ok, obrigado. Alfa Passarinho 2231, acionado o motor para pushback. Guarde. Só confirme, Gol no 755, iniciou o pushback, só confirme. Suba restrita para o nível 340. Restrito 340, Gol no 785. Autorizado. Gente, desculpe aqui, foi erro meu, aguarde. Ok, aguardei, acionei o motor, vou aguardar o acionamento, ok? Quando puder, acionei mesmo. Gente, coordeno que é de solo, que após o TAM livrar a retaguarda, está autorizado o pushback, chame táxi. Obrigada pela compreensão. Ah, não esqueça, obrigado, até daqui a pouco. Área do 2231, autorizado o pushback, reporte táxi. Reportarei táxi 2231. Para 3.500 pés, Gol número 2. Portaria 2283, bloqueio do Jonas, da Porto Cari. Teste, portaria 2283. Salvador, muito boa tarde, 7720, livrando a Delta. Boa tarde, Web 6720, táxi em frente, quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Gol no 395, completo final das naves, chame torre, ano 8, décimo ao meia. 18 meia, grato. Dá escuta aqui por um momento. Consciente será o número 2 para a cópia, já tem autorização, aguarde só mais um momento, Gol no 399. Ok, obrigado. 3155, acionado, 176 a bordo, Galeão com 4 horas para o táxi. Só confirmando o PLB 176? Não, confirmo, 176. Necessário de autonomia para o início do táxi. Confirmo, 176. Cliente TAM 3155 com 176 a bordo, está autorizado Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 8 decimal meio, ajuste agora 10012, bom voo. 10012, Índia, Alfa e Golf, quando na Golf, 1186, na torre, TAM 3155, bom trabalho. Obrigado. Salvador, Gol 077 para puxa, acionamento, portão 8 e aguardando para a cópia. Cliente, Gol no 077 será o número 1 para a cópia, aguarde. Salvador, trip 5488, tá livrando. Trip 5488, só confirme, tá livrando em que posição? Livrando na 17 para remota 14. Gente, trip 5488, tá livre ingresso no pátio 1, pátio 1, área remota 14. Gente, 5488. Passarei 2231, 260, alternando Brasília, 4 de autonomia para o início. Só confirme a autonomia alternativa, passaria 2231. Alterna Brasília, tá 4 horas. Controle Alfa Tango Tango, propõe cancelamento, descer 2500 pés direto ao destino. Alfa Tango Tango, plano modificado ao Zulu 957, desce, mantém-se em condições visuais, descer para 2500 pés. Confirme chamada de pouso. 1010. Da passarela, iniciando o táxi. Gente, tá, avisou ao contrário, soltaram no quadro. Passarela 2231, no livre, prosseguindo o táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 012, bom voo. Juliette, Alfa, ponte 2, 02281, informo que o procedimento previsto para a pista 28 é o VUR-DME. Entra agora no VUR-DME, 28. Bono 077, autorizado Galeão, 360 nível, ao peso 1-4. Decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, após direto Blaze. Transponder 5515, controle 119, decimal 35. Transponder? 5515. Autorizado para o Galeão 360, Pelampers Zulu no 4. Decola da 28, mantém a proa até 2000 pés, após curva esquerda na saída Gole e Eval, depois após Eval, de boa blefe. Transponder 5515, controle 11935, gol 077. Gol no 077, correto, chame correção, tá livre pushback e acionamento, chame táxi. Livre, chama táxi, 077. Solo Salvador, boa tarde, ó, TAM 3175. Boa tarde, TAM 3175, aguarde a cópia, Guarulhos. Maravilha, se possível, senhora, coordenar perante o centro aqui, possibilidade de retornarmos a São Paulo na época do IFC 58. Seu nome é 321, autorizado a voar direto ao FITO. O FITO, seu nome é 321. Voando menos 2 após Serra Vito 362, autorizado por onde Serra Vito 363, reporte na final das naves. Voando 363, reportará na final, gol no 612. Obrigado. Web 6720, está autorizado o ingresso no Pátio 1, no Gate 04. Pátio 1 pro 04, Gate 6720. Gol no 399, copia. Prossiga. Gol no 399, autorizado Congonhas, São Paulo, 360 nível, Upper Whisky 58. Decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva esquerda, na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5533, controle 199, decimal 35. O gol no 399, autorizado 360, São Paulo, decola da 28, mantenha pro até 2000, curva esquerda, Gole Gonza, uniforme Whisky 58. Transponder 5533, controle 1935, gol no 399. Gol no 399, correto, só confirmando, tá pronto para o push? Não, ainda não, ainda não tá não. Ciente, reporte, pronto, gol no 399. Reportará, obrigado. 02, informação, Romeu. Alô, gol 395, Alfa. Gol no 395, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Tá na Alfa e mantém antes da Juliette, o 395. 002, informação, Romeu. O Romeu no 2, precisa sinal, Renato. 8002, acione identificação, autorizado chegada de pit, desça para nível 070. Chegada de pit 07002. Confirma a última aeronave que chamou. Gol número 2 na final RNAVE 18. Quem chegou no menos 2, complete final do procedimento RNAVE, chame torre no 8 decimal 6. 18,6. Livrando de contemplar a Alfa Tango Tango. Tango Tango, chame centro 133 decimal 25. Para 2733, prossiga. Três três, tá visual com farol da barra. Salvador 1077 para o táxi, autonomia 4 horas, Altena Campinas, POB 66. Chegou no 077, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8 decimal 6, o ajuste no 012, bom voo. Juliette, Alfa, na Golf 186, 1077, boa. Gol no 395, vai dar passagem à aeronave da companhia, após ingresso a Juliette, gate 09. Gente, na passagem à companhia, Juliette 09, 395. Tá 3175, copia. Yeah. Então 3175, autorizado Guarulhos, São Paulo 340, negativo 58, autorizado Upper Whisky 50. Decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva à esquerda na saída Gole, Eval, após direto à posição Bidev. Transponder 5542, controle 119.35. São 3175, correto, chame pronto para puxa e acionamento. Camará. Série 2281, desça via chegada Cari para 2000 pés, altímetro no 02, reposte na final do VORDME. Sente via chegada Cari, reportará no final do VORDME. Chamando o VORDME no E28, iniciando a distância final em lama, confere. Irmão, Força Série 2281. Controle, tem 8002. 02, prossiga. Posibit solicita o RNAV da 28. Tem este da RNAV. Controle, o papai, o meu Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, mantém-se em condições visuais. O no meu país, ingresse no corredor forte. Ingressar no forte, senhor, devido ao nosso horário. E atrasou aqui no solo e tal, o senhor não autorizaria eventualmente a gente aprovar nosso destino? Firme com a Pro Ideal, Whisky Golf Oscar. Pro Ideal seria 3190. Após a quinta milha, autorizado Whisky Golf Oscar. Golf Oscar. Controle, o Fábio 2733 está a 3 milhas do farol da barra. Controle, Fábio 2733, está a 3 milhas fora da barra, ingressando no corredor chefe. Gente, ingresso corredor chefe, por sair do 733. 733. Inovador, 3217, suba restrito para o nível 100. 100 restrito, 3217. Controle, está a 3190. Na 3190, acende a identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 080, reduza para 250 nós. Tá, sete cortado, acendeu 250, chegada CARI, 3190, que está RNAV. Sente. Chama ali ao 080, conta 3190. Está 3190, prossiga. 080, está recortada a sua transmissão. Gente, desça para nível 080, autorizado chegada CARI e reduza para 250 nós. 080, 3190, não copia o resto. Gol no 612, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 8. 217, suba restrito para o nível 120, informa o tráfego na, na posição de 12 horas, está a 3 milhas, mesmo rumo, passando nível 140 para nível 120, é um Bravo Eco 20. Gente, eu posso curvar ligeiramente à direita na proa de Gonza? Passou Interlagos, autoriza a proa de 310 para o Golf Oscar.